convidado deste episódio do Até Tenho Amigos Que São é o Fred Pinto Ferreira, que quer deixar bem claro que não tem mil bandas, apesar de pertencer à Orelha Negra e à Banda do Mar, ter sido duas Yellow WVN e tocado com Buracas um Sistema, além de muitas outras colaborações e projetos como 530. É a segunda vez que converso com o baterista no podcast, mas acho que não será a última. É também a segunda vez que gravo um episódio no Estúdio IA. E é justamente por causa disso que, em meio da conversa, há um cameo que faz com que este seja tecnicamente o primeiro episódio com um convidado repetido. Não se esqueçam de subscrever, dar estrelas e deixar críticas no iTunes. E é isto. Vamos começar, estamos aqui no teu estúdio, o IA, certo? Tens aqui algo, tens uma PlayStation, uma televisão, vocês jogam muito aqui. Mas por acaso jogamos? Uma coisa que existe muito, a tradição de estúdios de pessoas que gravam discos, que jogam tipo PlayStation, sempre, pelo menos sempre ouvi falar, sempre vi documentários. Assim. Aqui para nós, não sei se é importante ao ponto de aparecer num documentário, mas é importante, pelo menos aqui para nós, ter um espaço para sair dali e poder estar aqui distraído um bocadinho a jogar PlayStation e. Que é sempre um momento engraçado pelas reações, porque o único jogo que há é de futebol, então já fizemos aqui duelos, eu contra o Carlão, ou o Regula também já entrou aí nos campeonatos, mas eu acho que o Regula acho que nunca ganhou um jogo, acho que ganhou uma vez um jogo. O Carlão também é fraquinho a jogar, mas não, por acaso o Carlão joga bem. Diz que só há um jogo, mas eu estou a ver aí outros. Não, mas isto era a PlayStation que nós tínhamos em casa, que eu tinha em casa. Então o meu filho manda o pai os outros jogos todos, mas na verdade o único jogo que nós jogamos é sempre é sempre esse. Mas por acaso o Sebastião, quando vem cá, às vezes, filho? O meu filho Sebastião, quando vem para cá, às vezes joga, tem o GTA aí, acho eu, então ele também joga e tem uns jogos, mas nós o único jogo que é o FIFA 2014. Grande jogo. Pá, já fizemos aqui, acho que até o Samuel também já jogou. Que tipo de coisas é que já foram gravadas sob a influência do FIFA 2014? Tudo, porque sei lá, 5:30, todos os dias a seguir ao almoço fazíamos umas partidas, sempre, todos os dias. Por isso, aqui no nosso intervalo para o almoço, vamos lá acima almoçar e depois paramos aqui, mais meia hora aqui. E inclusive já tivemos que parar gravações para vir aqui pedir também ao pessoal para falar mais baixo e para gritar menos, que o pessoal empolga-se aqui, parece um estádio, mas é uma boa sala para isso. Estava aqui a olhar, vocês também têm alguns CDs, um deles para o público gravados aqui, alguns deles gravados aqui, outros não tanto. Foi uma vim para mim nos loucos, por isso não tenho assim gravado aqui. Esse é o disco que eu gosto e que costumo andar sempre com ele, desde puto. Sério? Gosto do disco, pronto. Tens outro fã da Vipra? É, eu gosto deles mesmo. Acho que eles têm uma grande onda. Não sei se eles existem ainda, não é? Mas acho que... Eu vi-os numa câmara das fitas, tipo no técnico, há... Ah, pois foi. Pá, aí 10 anos. E foi bom. A última vez que eu ouvi falar deles. Meio lento, não é? Pá, já não me lembro, sinceramente. Era muito tarde. Gosto deles. E dos Cake. Gosto muito dos Cake, mas por acaso não tenho nenhum disco. Não, mas sabes que coisa tipo, do Amor foi gravado aqui, por exemplo? Não, do Amor, por acaso agora sim, até acho que se vai gravar aqui algumas coisas, mas como eles pertencem aqui à nossa editora, estão a vir para Portugal e trouxeram discos para nós vendermos cá. Mas aí o Nuno Prata é que fez aqui a pré-produção. Francis Dale também daqui. Francis Dale fiz aqui, esse disco ainda não saiu, só sai agora para a semana. Pá, não sei o que é que está. Tem várias cenas brasileiras que eu tive no Brasil agora e fui trazendo. Nerd, está ali o disco dos Nerd, mas esse disco dos Nerd também não foi gravado aqui. O dos Clash também não foi. Nem dos Chutes. Mas tem algumas coisas que foi. Se por acaso acho que aqui já saiu muita coisa. Assim, no último ano e meio foi feita muita coisa aqui. Tiago Bittencourt foi algumas coisas. Uma música gravámos aqui, a bateria. Mas esses discos são coisas que são ouvidas regularmente aqui em cima? Ou... Ah, mais ou menos. Ou mais para decorar? Ou para, não, tipo são aqui. Coisas que eu tenho que. Ou para estudar, ou para sim. Ouvir, ou que me dão e eu ponho aqui para ouvir e vou levando para o carro e eu depois ponho aqui outra vez. E. pronto. Tens aqui o LP da banda do ano, Cálculo 3, yeah. É um disco que saiu lá, uma edição especial, e eu trouxe alguns também para vender cá. Tem... Não foi gravado aqui? Ou... A banda do mar foi. Tem este aqui, este é que é a raridade. O orgulho. Este disco é muito difícil de encontrar. Disseram-me que valia 1000 e tal euros no mercado negro dos vinis. Eu não sei se 1000 e tal euros, a sério? Foi o que me disseram, não sei se isso é verdade. Porque isto é o primeiro disco da Arena Negra. Todos em vinil. Sim. E acho que vale algum dinheiro já. Eu ainda tenho um fechado, só tenho este. Isto não consegues encontrar, é muito difícil. Mas porquê? Fizeram poucos? Fizemos poucos e depois esgotou logo e ficou assim meio... Nós não fizemos mais edições, yeah. Então ficou ali... Não sei quantos é que foram, são 200, só que há... Isto é naquela altura em que vocês ainda não diziam tipo os nomes? Não, era sempre assim. E aparece aqui como Ferreiro. Yeah. Mira Profissional. Vamos para a DTF. Alguém está a ver o lado de cima? Ali de baixo, não, deve ser o Bernardo. Ah, não, olha! Yeah, pussies! Pá, mandei-te o textinho, não sei se aquilo serve, se não. Então, bora, bem, está tudo. Estamos a gravar, não é? Eu não estraguei o teu podcast, não? Eu não estraguei o teu podcast. É a segunda vez que eu estou a gravar aqui. Pois, eu sei que gravaste. Aqui em baixo. Mas estamos a falar do primeiro da Orelha Negra. Isto é duplo. É. Isso é 2010. Saiu logo em vinil. É, lançámos. Qual ainda demorou? Não, lançámos logo em vinil. Ok. Agora fiquei atrapalhado a pensar se vou deixar o Carlão entrar ou não na coisa. Acho que podes deixar. Então, Banda do Mar foi tudo gravado aqui? Não, nós ficámos aqui a fazer o disco, yeah, durante 6 meses. Fomos gravando com uma espécie de pré-produção um bocadinho melhor e depois fomos para outro estúdio de, supostamente, gravar as baterias e como deve de ser. E as baterias que usámos no disco são de outro estúdio, realmente. E as mixagens também fizemos nesse sítio, mas acabámos por aproveitar muitas coisas que tinham sido gravadas aqui. E eu perdi, já não sei bem o que é que foi aqui, o que é que foi lá, mas o disco foi composto todo aqui, isso de certeza, e algumas guitarras daqui e baixos, houve muita coisa que foi feita. Porquê que tu, sendo tu um baterista que tem um estúdio, foste gravar as baterias para o outro lado? Pá, porque às vezes é o material que tem no estúdio e a sala, a dimensão da sala dá um som melhor, e nós aqui conseguimos, mas... É mais pequenino, os microfones não são tão bons, os prés. Então, às vezes, principalmente na bateria, que precisas de um espaço grande para aquilo soar como tu queres, no nosso caso, naquele disco, fazia sentido ir para outro estúdio. Mas mesmo assim já se consegue poupar muito dinheiro, porque não tens que ficar 2 meses num estúdio gigantesco, que às vezes são mais caros. Então consegues fazer muita coisa num estúdio pequenino. E outra coisa, depois no estúdio grande, só 2 ou 3 dias para gravar o que tu queres mesmo. E pronto. Oh, campeão voltou! Campeão voltou! Campeão voltou! Pronto. É isto que eu levo todos os dias. O Carlão continua cá todos os... O Regula já não, para não? Então, o Regula está. Sim, tem, sim, sim. Eu já não o vejo há muito tempo, mas... Quer dizer, na verdade também estive fora muito tempo, sim, mas eu estou aqui, cheguei há 2 semanas e ainda não o vi. Eu acho que ele está lá mais no salão agora. Depois, por isso que estava a perguntar. E o Samuel, pronto, mas isto é um espaço, está sempre, é nosso, pronto, é de todos. Por isso, agora eles estão numa fase também de concertos, eu também estou mais fora a tocar, mas chega ali em setembro e eles começam a vir mais para aqui. A Banda do Mar já deu os últimos concertos no Brasil, uhum. Vocês estiveram agora em Braga há pouco tempo? Estivemos em Alvar e Braga no fim de semana passado, vindos do Brasil de... Pá, tivemos lá agora 1 mês e meio, depois tínhamos estado 3, e depois já tínhamos estado mais 1 mês e tal antes, por isso foi ali uma temporada grande no Brasil de... Que é uma coisa mesmo grande no Brasil, não é? É mesmo grande, eu sempre tive ligação e sempre gostei do Brasil e achava que conhecia, mas não estava a falar do Brasil, estava a falar mesmo da Banda do Mar no Brasil. A Banda do Mar no Brasil, pá, é grande. só para terminar, sim, então este pensamento, o Brasil é mesmo grande. Claro. E então nós fomos a sítios mesmo longe, assim, de apanhas aviões lá, pá, do tamanho da Europa, na verdade, por isso tu ires para Paris, é eles irem para Maceió, ou, pá, é muito grande. E eu percebi a dimensão da banda lá, exatamente nessas distâncias de cidades mais pequenas, em que fomos lá tocar e tínhamos público que conhecem as letras e as músicas todas, e tinha alguma dimensão, não é uma dimensão gigante, é uma dimensão de tocares para salas de 1500 pessoas, 2000 pessoas por noite. Que, mas em todas, que é muito, as terras pequenas? Todas as terras. Pois. A média é essa, não, sim, é gigante ao ponto de mais que 2000 pessoas, sim, mas era sempre assim, um público militar, 2000 pessoas por noite em todos os sítios. Então é essa a dimensão, sendo que eles lá são muito fervorosos, então cantam as músicas mesmo, tu ouves eles a cantarem, então dá-te essa sensação de que, pronto, que, tá, tens uma grande sorte em ter uma banda e poderes ter essa experiência lá com ele, no Brasil. E foi, eu ainda estou a aterrar um bocado dessa experiência, que foi, pá, foi mesmo importante e foi diferente. E são fãs vossos, ou fãs da Malu, fãs do Marcelo, ou fãs vossos, só vossos? Eu acho que são fãs do Marcelo e da Malu. É. E depois era totalmente uma pessoa desconhecida lá, e depois eles foram conhecendo aos poucos, acabaram por se tornar seguidores da banda, mas quer dizer, porque a Malu e o Marcelo estão lá, e eles lá têm uma carreira muito, muito sólida, mas fomos sempre os três tratados de uma forma muito carinhosa por toda a gente lá, e não houve um sítio que eu não tivesse gostado, nem um público que eu não tivesse gostado, pá, achei tudo muito, muito, muito fixe. Só que, pronto, para mim Portugal é Portugal. Eu tenho uma cena que eu gosto mesmo de estar aqui e gosto de tocar aqui, e lá também gostei, pronto, achei muito, muito bom, sendo que eu ia com eles, por isso já fui logo, entrei logo assim numa coisa tipo a tocar no Circo Voador, que é uma sala lá importante no Rio, tocámos logo duas noites escutadas, entrámos logo assim, pum, muito bem, e foi, pá, foi uma grande experiência. Mas foi, já não dá mais concertos no Brasil? O que é que acontece à banda agora? Fica, não, nós, o que lá acontece, que eu percebi que é diferente aqui, é que nós organizamos uma turnê, e quando a turnê acaba, a banda para, não, a agenda não está aberta para chamarem para ir fazer um concerto. Uhum. Estipulamos, olha, daqui até aqui, acaba a turnê e a banda para, e depois faz outro disco daqui a dois anos, e faz outra turnê de um ano, e depois para. Por isso nós agora acabámos a turnê no Brasil, vamos ficar aqui em Portugal a fazer mais alguns concertos até agosto, e depois acaba a turnê, e então nós paramos de tocar, e voltaremos, se tudo correr bem, daqui a algum tempo, que deve ser 2, 3, 4 anos, não, nem sequer pensámos nisso. Eu tenho o disco dos Orelha para fazer, e tens coisas a solo também? Tenho, pronto, coisas a solo que gostava de fazer, mas que pronto, vou remetendo sempre para segundo plano. Mas lançaste agora um single? Sim, lança, sim, tento lançar, só para não estar a acumular ali no computador. Não. Depois começo a ficar ansioso, e depois à noite, sei lá, estou à noite no quarto ali a olhar, foda-se, vou mandar isto, cara, que se lixe. E epá, mas pronto, não, estou a tentar acabar o meu disco. Mas o mais importante é, neste caso para mim, onde eu estou focado, é mesmo no disco dos Orelha, e o Marcelo nas coisas dele, a Malu nas coisas dela. Por isso cada um irá fazer as suas cenas e as suas turnés, e depois talvez se faça alguma coisa, mas não é para o ano nem daqui a dois anos, acho que vai demorar mais um pouco. Foi a maior coisa que tu já fizeste, ou que já fizeste parte, não? Entendi. Epá, assim, como membro mesmo, foi uma coisa grande, e uma experiência, foi a maior experiência que eu tive. Mas, sei lá, com as Orelha, por exemplo, tive uma sensação muito de grande grandeza, e para mim, e de conquista nossa, porque começou do zero, muito pequenino, fomos devagarinho. E essa coisa de sem nomes? Sem nomes, a coisa foi crescendo e chegou a um ponto que muito, muito confortável, não é confortável, muito feliz para nós, estamos muito bem. E com os Buraca foi uma experiência espetacular, porque foram quase 10 anos a tocar pelo mundo todo, sempre, apesar de não ser uma banda minha. Sim. A dedicação é igual, por isso... Tocavas ao vivo, em disco? Tocava ao vivo, co-produzi uma música, epá, e são meus amigos, o João é uma pessoa que eu gosto mesmo. A camisola que tens agora parece que parece tipo... Tem alguma coisa a ver com o universo estético do Buraca? Não, epá, por acaso não sei, mas isto é da Banks. Okay. Eu não sei se a artista que fez também foi a que fez. Tem alguma coisa a ver, é só por isso que vou olhar. Não, mas isto comprei até num concerto dos Buraca, que ela tocou connosco no ano passado. Mas estava-te a dizer, pá, o João é uma pessoa que eu gosto mesmo muito. E os outros também, o Calaf, o Rui, o Andro, a Blaia. Mas isso também foi uma grande experiência, claro, e a Banda do Mar foi talvez uma experiência diferente e grande, por tu estares dentro de um país gigantesco a correr aquilo tudo com uma... Pá, foi diferente. É uma experiência diferente que muito provavelmente nunca mais passarei na vida. Se fizermos outro disco já não vai ser a surpresa que foi para mim agora, pronto, já sei mais ou menos o que é. Então, é isso, pá. Foi mas tu deixaste mesmo de pelo menos fazer digressões e atuar com um Buraca? Sim. Pá, tem que ser, às vezes. Eu estou com pena e estou numa fase que tenho muitas saudades deles, assim, de poder tocar com eles e de dar, pá, viajar e isso. Fico com pena, mas. Mas nós não podemos fazer tudo, não é? Claro. Tinha que optar, depois também não quero prejudicar ninguém. E pronto, estou nesse momento. Na altura pareceu-me mais leve do que está a ser agora, porque eu também estava a tocar no Brasil, então estava meio distraído. Agora cheguei e está-me a cair um bocadinho a cena. Estou nessa fase de saudades, mas tudo passa, então... Daqui a um tempo, se tudo correr bem, vai passar. Sim, mas também ainda podes... Não, posso, claro. Não, claro que sim. Espero que um dia isso volte a acontecer, mas pronto, gosto de... Sigo sempre as coisas deles e sei que eles estão a fazer as cenas e claro que estão a fazer bem e continuam a tocar e quero é que lhes corra bem e sei que eles também querem que as minhas coisas corram bem e com certeza nos cruzaremos mais à frente e eu estou aqui sempre para eles. Falo disto porque foram 10 anos de com eles, muito intenso, então não sei se foi 10, foi 9, mas foi assim muito tempo com eles e foi espetacular, foi fixe. Estava agora a pensar, o teu pai tem a mesma banda há quase 40 anos e tu fazes sempre coisas diferentes, tipo, não tens a mesma banda há 20 anos? Não, não tenho. Quando é que começou a Yellow Double Van? Pá, a Yellow Double Van começou... Finais de 90? Ou... acho que foi 98 ou assim, 95, 99, que nós éramos aquela cena, amigos da escola, não é? Yeah. Começámos a tocar, eu era... também não sabia tocar muito bem, quer dizer, estava a aprender a tocar, eles também, mas começámos a fazer os concertos e às vezes tínhamos até alguns problemas com isso, entrávamos em concursos e ganhámos uma vez ou duas, depois ficávamos bem classificados, sempre levámos muito com aquela cena de ser filhos do... de ser o filho do Calu, isso. Na altura eu achava uma injustiça, que estupidez, não é nada disso. Hoje em dia, se eu estivesse no lugar dos outros, se calhar também ficava na dúvida se podíamos ter sido beneficiados com isso. Mas acredito que, se fomos ou se houve alguma ajuda, não foi com má intenção, mas isso provavelmente ajudou-nos a tocar bastante, e nós tocámos muito. E independentemente se o meu pai ou os Chutes nos deram uma mãozinha e nos puseram a tocar com eles, acho que fizemos uma coisa interessante. E ainda hoje em dia as pessoas lembram-se, e nós até fizemos, nós somos muito amigos e fizemos, falamos muitas vezes, fizemos um disco há uns 3 ou 4 anos, um disco novo, depois acabámos por achar que não deveria sair, mas... Porquê que não deveria sair? Não sei, eu acho que, não sei, também nunca conversámos muito sobre isso, estou a dar uma opinião minha, pronto, como é óbvio, é uma coisa pessoal, não sei, acho que cada coisa tem o seu tempo, e também por isso essa necessidade de mudar, não, acho que aquilo funciona muito bem. Uma vez um amigo meu disse isso, não sei se foi em relação a Ziel, até acho que foi, faz bem as coisas quando aquilo soa uma banda de miúdos com 20 anos, e ainda bem que tu tens mesmo 20 anos, mas não tenhas 40 a fazer uma coisa que soa com uma, ou 30, e eu fiquei sempre a pensar um bocadinho nisso. Mas temos o disco gravado, e até tem uma música com o Samuel muito boa, chamada Golpe de Estado, que espero que um dia consiga lançar, de uma maneira. Estavas a dizer isso, vocês juntaram-se, agora eu distraí-te com esta pergunta do porquê que não saiu, mas tu estavas a falar do percurso de Yellow Double Van, vocês voltaram a juntar-se para gravar, ainda são amigos? Sim, sim, sim, nós estamos, ainda este ano conversámos, éramos para dar um concerto aqui perto, numa festa do meu irmão Vasco, íamos tocar um bocadinho. Estávamos todos nessa, mas por acaso o nosso baixista, que é o Rui, ele é piloto e não estava, então não foi, já não sei, houve ali uma coisa qualquer da agenda que não deu, mas continuamos a falar muito e acho que até se calhar podemos um dia voltar a tocar, se nós nos sentirmos bem com isso, não é, pá, não sei, não te sei explicar, é uma cena que, como é que eu ia dizer, tens que te sentir bem a fazer aquilo, sim, não é? Claro. E, independentemente de nós não sermos amigos ou não, que somos e acho que seremos sempre, pá, não achámos que havia grande motivo para tocar, mas quando acharmos que há, vamos fazê-lo, de certeza absoluta. E comecei por aí, depois fui andando, fiquei muito tempo ali preso com eles, preso entre aspas, juntos ali com aquela cena antiga de é a tua banda e só tens uma banda e estás sempre todos os dias juntos, ensaios, só que as coisas não são assim, tu se queres viver da música muito provavelmente vais ter que tocar com um, vais ter que tocar com outro, e eu senti a necessidade também de aprender um bocadinho e de me desenvolver musicalmente e intelectualmente, precisava de conhecer mais pessoas. Então comecei a procurar ali pelos 22, 23 anos também outro tipo de pessoal para poder tocar com mais pessoas e aprender. E foi surgindo coisas, foi surgindo... eu trabalhava, eu lembro-me que deve ter sido o dia mais fantástico assim, da minha vida a nível profissional, porque eu trabalhava num café e fui despedido. E fiquei ali uma semana sem saber o que é que havia de fazer. Tinha o Ziela, mas aquilo também não me dava assim muito dinheiro para viver. O meu filho Sebastião já tinha nascido, então já tinha uma responsabilidade e uma organização que precisava de ter. E nessa semana eu fiquei ali meio, olha, estou tramado, não sei o que é que vou fazer. E vi um workshop da Red Bull, acho eu. E eu, pronto, olha, vou-me inscrever nisto. E pronto, foi um workshop de quê? Era, tipo, me escrevias, não sei se era uma cena de percussões, de baterias, que tu ias, pronto. Da Music Academy? Sim, acho que era uma coisa assim, não me recordo muito bem. Sei que já tinha passado o prazo, eu liguei para ver se me inscrevia, insisti bué, e fui ter com o Miguel Bell, que era a pessoa responsável, que é o Mike Steller, fui ter com ele um café, não sei aonde, para lhe convencer, se podia entrar, e só pela insistência eu acho que ele aceitou que eu entrasse. Eu entrei, E quem dava esse workshop era o Little John, o Barbosa, o branco, que eu não conhecia. E nós estávamos ali, pronto, eu estava assim, olha, vou aqui passar esta semana a aprender isto. E o branco a dar o workshop, parámos à hora de almoço para fumar um cigarro, e ele disse, epá, olha, por acaso, tenho um amigo meu que eu até acabei de trabalhar com ele num disco, que é o Sam daqui, que acho que ele até está a fazer uma banda e tu se calhar até tens perfil para isso, eu vou-lhe ligar. E ligou-lhe lá à hora de almoço, estou Samuel, olha, tenho aqui um gajo que até é o baterista do Ziela, não sei o quê, se calhar era fixe vocês conhecerem. E eu, cara, altamente, e depois nesse dia ele também, ai, tenho uns buracos, se calhar até também podemos fazer alguma coisa. Pá, foi um dia espetacular, isso mudou a minha vida toda, ainda bem que eu insisti com o Miguel para ter entrado nesse workshop, que eu não me recordo bem, lembro-me que estava lá uma rapariga das Tucanas, muita porreira, pá, foi uma cena fixe, mas a minha vida mudou um bocado aí. E as ramificações disso ainda se sentem hoje. Exatamente. O Carlão está a interromper-nos há bocado pá, tem tudo a ver, esse dia foi, pá, foi mesmo fixe. E o João é que foi um bocado o culpado, entre aspas, disso. Juntou-me com o Samuel, inclusive marcámos um ensaio depois mais à frente, e o branco até era da formação. Pois, eu lembro-me disso, e do que deu origem à Orelha, que foi a banda ao vivo do Samuel. Exatamente, a banda que estava a tocar com o Samuel era, foi isso. E o João, o Barbosa, estava nos primeiros ensaios, acho que ele chegou a ir a um ensaio. Ele era da banda e tudo, mas depois os buracos começou a crescer. Eu lembro-me do Chico ainda a chamar-lhe fundador. Porque o João tem essa parte assim agregadora, junta uma peça aqui, uma peça ali, e juntámos. Mas por acaso até houve, já não sei se foi, acho que foi nessa altura mais ou menos, que eu estava, não sei se o Chico ligou-me e disse, olha, vou fazer ali uma jam session, assim, uma música improvisada, assim, uma cena qualquer na ZDB, eu, tu, o João Gomes, que eu não conhecia muito bem, e o DJ Hyde. E fomos lá, tocámos. Então foi aí que se começou esse ano, ou esses dois anos foram importantes para este desenvolvimento todo depois. Estás a falar de quê? De que ano? Tu disseste? Acho que deve ter sido, Sebastião já era, acho que foi 2004, por aí, 2005, eu acho que foi por aí, não me recordo bem. Tu estavas a dizer que o João tinha dito que tinha acabado de gravar com o Samuel um disco? Pois, e praticamente foi 2007. Acho que é 2006. Então foi essa altura. Foi 2006, porque eu, na altura que o Samuel disse, olha, então até podemos tocar juntos. Eu lembro-me que fui comprar o disco à FNAC e ia ter com o Zé Pedro, porque ia tocar com o Zé Pedro e com uma cena que nós tínhamos chamado Os Maduros. Fomos Sim. tocar num bar ali em Cascais, do Fernando Cunha, Lodge. Fomos lá tocar e eu comprei o disco na FNAC do Colômbia, no carro a ouvir o disco do Samuel, e já a pensar, pronto, bué contente de fazer parte daquilo. 2006, deve ter sido por aí. Por isso, 2, 3, 4, 5. O meu filho tinha 4 anos, 3 anos, 4 anos. Foi importante, foi uns anos muito fixe. E depois daí começou-se a desenvolver coisas. E pá, foi bué fixe. Foi bué fixe. Por isso, vês a importância de. Até do que estava a falar do João nestas. Foi um gajo mesmo fixe nisso. E o Samuel também, por ter feito isso, assim. Depois tivemos ali 2 anos a tocar com o Samuel à maneira, muita fixe. Eu, entretanto, ia sempre tocando com outras pessoas. Comecei a fazer muitas cenas com o Armando Teixeira, com os Bullet ainda, que era eu, o Armando e o Nell Assassin. Depois com os Bala também. Depois tive uma fase que também comecei a participar com os Rádio Macau. E depois, vindo dos Rádio Macau, entrei para os Micro Audio Waves, que é o meu mesmo pessoal, daí para os Word Song. Então estava nessa turma também diferente do pessoal com quem eu estava. E pronto, fui sempre assim entrando nos grupos, que me serviu para conhecer pessoal novo, pessoal muito afixo, e para aprender a tocar e aprender a ser uma pessoa mais. Eu nunca fui muito sociável ou assim. Fez-me bem aprender a pôr-me no meu lugar, aprender com as pessoas, pronto. Sendo com os Rádio Macau, com os Buraco, com as Orelha, com o Samuel, com o Armando Teixeira, com o Carlão, com esse pessoal todo, foi fixe. Então sempre fui fazendo assim muitas coisinhas. Sempre também com a intenção de tocar com, tentar tocar com muita gente durante uma época, para aprender, mas para ir saindo calmamente e ir construindo sempre as minhas coisas, sempre, sempre, sempre as minhas coisas. Então fui sempre fazendo esse caminho até encontrar este espaço abandonado e coordenado, começar a construir e depois fazer o disco dos 530 aqui, que depois num almoço o Marcelo sugeriu fazermos a Banda do Mar e fazermos, e um ano de digressão e pronto, e agora estar aqui a ver o que é que vou fazer de... E nunca mais trabalhaste no café? E nunca mais trabalhei no café. Eu achava que ia voltar e ainda não voltei. Mas também, se tiver que voltar, está-se bem. Claro, não tenho problema com isso. Mas, e gosto, gosto disso. Gostei de trabalhar no café para perceber primeiro como é que as pessoas tratam mal o empregado de café. Sim. O empregado de café, com todo o respeito. Sim, sim, sim, sim, sim. Para perceber como é que as pessoas desprezam uma pessoa que lhes serve. Foi importante para mim por causa disso. E porque comunicas com pessoas que não têm nada a ver com música e que têm outros interesses, que me faz a mim também perceber que o que eu acho que é o mais importante do mundo, que é a música, nem sempre é o mais importante para mim. Porque para o meu amigo que trabalhava comigo, ele gosta de rally ou outra coisa qualquer, ou, pronto. Foi fixe e foi uma boa experiência que eu neste momento não, pronto, estou mais dedicado à música e estou a fazer, mas sempre sei que no futuro também passarei um bocadinho por trabalhar noutras áreas, sem ser, sendo num café ou sendo outra coisa qualquer, mas desviado da música, porque sempre me fez bem conhecer outro tipo de pessoas, com outros interesses, com outras ideias, com outras coisas, então foi fixe, mas pronto, isso, o café eu não voltei. Estavas a dizer que não eras uma pessoa muito sociável? Não, pá, quer dizer, eu sou mais ou menos sociável. Às vezes o pessoal acha que eu sou bem antipático ou bem convencido, porque sou mais reservado ou assim, mais sério. Mas não sou. Se sou, tento sempre não ser. Eu nunca tive essa ideia de ti, pá. Porque é um trabalho que eu vou fazendo, mas tento sempre ser um gajo melhor, assim. Penso muito nisso e em ser uma pessoa como deve de ser. Tenho filhos e tento também lhes explicar isso. E quando era mais puto, tinha um feitio às vezes difícil. Todos temos assim as nossas coisas, não é? Tinha um feitio um bocado mais difícil, perdi um bocado com isso em algumas coisas. Vou tentando melhorar e poder também dizer isso é sinal que eu também encaixei as coisas e vou tentando melhorar sempre um bocadinho. Ser porreiro para as pessoas é muito mais importante do que seres honesto e amigo dos teus amigos. É mais importante do que tocares bem ou fazeres uma coisa muito bem feita. Isso também é importante. A tua dedicação para uma coisa, para o teu desenvolvimento, para poderes fazer um objetivo, chegar até ao fim. Mas tens que ser um gajo porreiro, pelo menos, e boa pessoa, que faça as coisas boas também para os outros e para ti também e para o que está à tua volta. Mas essa coisa de quando eras mais pequeno, tinhas um feitio mais complicado? Não. Eu, a cena é que eu sou. Era reservado e depois já às vezes isso. Reservado tipo aquele gajo fica na cava a estudar bateria durante horas e horas e horas. Era assim. E isso confunde-se com antipatia. Sim. E depois tu não percebes e achas que isso depois é tudo contra ti, e depois achas que defeito está em ti, depois afinal não está, depois questões contigo próprio. Sou perfeitamente uma gente que acha que eu sou bem antipático também por causa disso. E não é. E um gajo. Eu também, mas estamos sempre a tempo de. Isto parece que estou aqui a fazer uma. Não, mas estou a falar também para mim próprio. Sim. E acho importante isso. Às vezes o pessoal, muitas vezes já me disseram assim, pá, não quis falar contigo, acho que tu és um bocado. Tens um ar assim antipático, fogo. Fala comigo, cara, se não quero é conversar. Mas Mas não, pá, está tudo bem, está... Eu gosto é de ver as pessoas bem, e se estou com as pessoas, que elas se sintam bem, e não tenho, pá, problemas com ninguém, graças a Deus, estou na boa, tenho tudo resolvido. Gosto do pessoal, quero é que as pessoas façam coisas bem, sejam felizes, e tenho uma paixão grande pela música e quero muito neste momento, mais do que ser uma pessoa que é errada, isso acontece muito, que é... É por isso que agora estou a dizer isto e agora estou a perceber porque eu às vezes também fico mal disposto, porque muitas vezes é assim, o Fred, o homem que toca em 1700, já vão falar contigo assim, tipo, mano, eu não toco em 1700 bandas, para já. E depois, pá, cala-te com isso, está-se bem. E isso aí fez com que eu perdesse muito trabalho, porque as pessoas depois às vezes não me chamam porque acham que eu toco em 1700 bandas e não toco. Mas... Então pronto, quem estiver a ouvir e precisar de um baterista... Não, estou aí. E eu agora... É isso, eu acho que o meu caminho, eu fui pensando nisso ao longo, desde puto, e o meu objetivo era esse, ir tocando, tocar com muita gente, porque faz bem e aprendes, tal como agora... E tocar em coisas diferentes, completamente coisas diferentes. E tal como eu fiz isso há uns anos, hoje em dia, há outro Fred com 22 ou 23 anos, que também está a tocar com um bué pessoal, porque isso é fixe, é uma coisa, não tem que ser eu a fazer... E acho que isso é bem importante. E depois queria começar a fazer só as minhas coisas, e depois, tendo o estúdio, comecei a querer abrir um bocadinho mais, e eu já deixar de tocar e só produzir algumas coisas, e vejo o meu futuro muito assim, a tocar com os meus amigos e fazer uma coisa que eu gosto, mas também ajudar, entre aspas, bandas novas, poder... Por isso é que eu estou a tentar abrir uma pequena editora, poder lançar alguns discos, ter uma agência onde posso também dar um apoio a uma malta para fazer uns concertos, e aproveitar todo o conhecimento que eu fui tendo ao longo dos anos, mesmo conhecimento de pessoas que marcam concertos ou que ajudam aqui ou que ajudam ali, ajudar... Tu fizeste aquilo há uns meses de organizar o concerto do teu pai, não? Exato. Pá, essas coisas assim, pronto, tentar não ser só baterista e ir fazendo outras coisas... pronto, estou nessa fase assim de, claro que vou sempre tocar e espero ter capacidade para isso dignamente. Quando não conseguir tocar, não o farei mais, mas a música tem muitas cenas para mim além disso, e tens essa fase de aprendizagem, de absorção de tudo, e depois de fazeres as tuas coisas, de construir coisas novas, de arriscares, teres uma ideia maluca e fazer uma coisa assim. Então continuo muito apaixonado pela música, não tenho saudades às vezes dessa coisa de dar 24 concertos no mês, que era, antigamente acontecia nisso, o mês de maio era um mês assim cheio de concertos, dava 24 concertos, ganhava 700 euros, mas pronto, conseguia. De concertos de... Com o quê? Com buracas? Não. Antes disso? Antes ia disso. Ia ainda? Não. Sim, ganhava 50 euros com um, depois ia com os balas não sei para onde, depois ia de carro. Quer dizer, eu achava que conseguia ganhar dinheiro, só que como eu tinha que ir de carro fazer aquilo tudo, acabava por gastar imenso dinheiro nas gasolinas. Mas pronto, fez muito bem e conheci montes de pessoal e tocas com boa gente e é bué da ficha. E pronto, eu estou aqui a dar o discurso de não vou, já isso foi lá atrás, tenho saudades e não, foi tudo só para perceberes um bocado. O bom que foi. Então tu entras para a banda do Sendo Aqui, tocas com ele durante 2 anos? Que é... Foi 2 anos. O Samuel foi a primeira pessoa que eu vi a fazer exatamente isso que eu tinha falado, de uma turnê acaba e para os concertos. Foi isso que ele fez. Estávamos a tocar e ele depois disse: olha, o último concerto vai ser nas Noites Ritual, que foi dia 30 ou 31 de agosto, mais ou menos. Eu vi o do Alive dele. Foi dia 10 de junho, que era o dia de anos do JQ. O do Alive. E por acaso esse festival foi muito, foi complicado, porque dia 7 de junho, que é o meu dia de aniversário, a manager dos Chutes, que é a minha tia, tinha morrido. E depois eu tinha concertos no Alive, tocava nesse dia com os da Punk Sportivo ou com os OUI, ou dia 8, pronto, sei que foi nessa altura. E dia 10 tocámos com o Samuel no palco grande, pá, foi inesquecível. Sim. Lembro-me do JQ a cantar com os Poetas de Karaoke lá à frente. Pronto, depois fomos fazendo essa digressão, chegámos ali a agosto, parou. E eu em setembro comecei a dizer, pá, bora aí juntar-nos, dar uns toques, da banda Orelha Negra. Pronto, e depois marquei um concerto de Music Box, começámos a fazer, pronto, depois fomos fazendo. E agora parámos há um ano e meio para descansar um bocadinho também, para dar um descanso. Já estávamos muito, muito intensamente a trabalhar naquilo há uns 4 anos. Então fizemos um stop e agora estamos a retomar os ensaios que ainda estão nesta fase de... Então pronto, vamos ensaiar, e ficamos sentados a conversar e na palhaçada durante 3 horas e não ensaiamos, mas em princípio amanhã acho que até já vai haver. Essas coisas são todas no estúdio do Chico e do João? Tem sido sempre lá, tem sido sempre lá. E pronto, e é isso. Não, e depois disso, como é que tu começas a produzir as tuas coisas há quanto tempo? É antes de 5:30 ou é... Eu lembro, acho que 5:30 eram as primeiras coisas que tu produziste e saíram, certo? Sim, eu sempre tive gosto por aprender e a produzir e sempre tive esse fascínio. Vivi uma época em que havia uma pessoa que era falada por todos, quem eu admiro muito e continua a fazer um grande trabalho, que é o Mário Barreiros, que era um produtor que nós ouvíamos. Ele é um produtor, mas foi um produtor. E o gajo ensinou-me muito. Eu ficava ali, na altura do Zielo, ele produziu o nosso primeiro disco. Eu ficava ali sentado a ver como é que ele fazia, o que é que ele dizia. Sempre gostei muito disso. E acho que é uma forma de tu também participares na música sem seres música e poderes pôr a tua criatividade ali. Pá, sempre gostei. Fui fazendo, ajudava, na altura, pronto, eu aprendi com ele. Depois, de repente, fiz um disco a seguir, acho que foi o Zoyoai, ou o que é que foi. Já conseguia dar assim uns bitaquezinhos, que era porreiro. Depois, nos Rádio Macau, o Flaco também me deu essa abébia. Eu também consegui dar ali um ou dois toques, sugestões assim de coisas. Depois fazes uma produção aqui, fazes uma produção ali. E, eletronicamente, eu via sempre o Branco e o Riot a produzirem no computador, e o Samuel, pá, eu adorava também aquilo e adoro. Tenho cuidado de conduzir, que o Samuel produz no computador. Ele agora está a começar, mas lembras daquela cena que ele dizia do... Ah, ele está no PC, fuck PC. Ele está no computador ainda? Ele já está no computador? Não, ele diz que às vezes faz umas coisas no computador. Não, ele às vezes faz aí. Não, mas pronto, eu vi ele produzir. Eu lembro que foi daquela cena que no Blitz puseram um desenho dele no computador e ele depois esteve naquela malha do sempre MPC, fuck PC. Exatamente. Chateado com isso. Mas eu estou a avisá-lo que qualquer dia... E ele fica ofendido contigo. Não, eu vi ele a produzir. Eu vi eles a produzirem aquilo tão, tão bem... Ficava maluco com aquela merda. E depois comecei também a aprender um bocadinho sozinho. Fiz um disco da Mafalda Veiga. Foi assim um desafio, porque já precisava de alguma eletrónica, mas eu também não sabia muito bem. E eu disse que sim, mas estava ali meio, pá, vou tentar. Comecei a aprender, fechava-me a ver vídeos a tentar aprender. E pronto, eu fui desenvolvendo, estudando, vendo. E dos 5:30 foi isso, já comecei, arrisquei um bocadinho, ganhei coragem. Eu tinha sempre vergonha de mostrar as minhas cenas. Ah, pronto, depois nos Orelhas já começámos a produzir todos, assim, já mesmo como deve de ser, e vou aprendendo mais. O Chico também vi ele, o Chico é muito bom nas coisas do computador, do Pro Tools e isso tudo, e mesmo no live o gajo é uma grande máquina, o João Gomes também. Pronto, depois eu comecei a juntar umas músicas sozinho. Quando vim para este estúdio... Mas o que eu estava a perguntar é, 5:30 é a primeira vez que tu fazes coisas em termos de produção como produtor de hip-hop? Produtor de hip-hop? Foi porquê? Porque eu tinha umas ideias assim que registava, e só que achava que aquilo nunca tinha muita qualidade. E só que eu mostrava ao Samuel. E o Samuel, está fixe, meu. Bora aí, boa, está bacana. E eu começava a ganhar pica, e depois, na altura, eu e o Samuel tínhamos combinado picar o Cardão aí, vamos pôr o Cardão, mas é num disco de rap, vamos pôr o Cardão num disco de rap, mas disco de rap. E então começámos a chatear, foi um bocado esse processo. Cardão, olha lá este beat, olha lá não sei o quê. O Samuel... E eu estava sempre a dizer, olha, este está bom, este está fixe, este aqui está mais ou menos, este se calhar assim, este se calhar assado. Sempre foi ajudando um bocadinho. E pronto, eu ganhei coragem. Depois o pessoal disse, olha, está fixe, está bacana. e lancei. E depois, pronto, ganhas força e começas a fazer mais. Depois aqui, com o meu espaço, também tenho essa liberdade de poder estar aqui à vontade, ficas sempre a produzir. E pronto, e estou nessa fase de perceber uma série de coisas que preciso ainda de perceber, mas com energia para poder produzir mais e lançar cá para fora. Por isso é que também já consegui lançar duas músicas a solo, entre aspas, que pronto. A solo, entre aspas, porque... Porque não é a solo, porque nunca... Porque não, não, até fiz as músicas sozinho, mas não canto, por isso. Não, é isso. Chamo sempre alguém, isso é uma coisa que eu tenho quase a certeza que sei que nunca irei fazer. Que é cantar. Porque já canto, eu quando era puto cantava bué na Rua Sésamo, fiz quase as músicas todas dos gajos. Da cena da Rua Sésamo, cantei bué músicas e até há uma música que o Samuel disse que conhecia e o Chico acho que também se lembrava, que era do Eu Gosto de Sopa. E era eu que cantava essa música, isso assim, num vinil e tudo. Pronto, quando era puto curtia, e foi com isso que eu consegui, eu juntei esse dinheiro, o meu pai juntou, e depois comprei a primeira bateria, foi com esse dinheiro. Era mesmo miúdo, na quarta classe. Pronto, isso foi a minha época de cantor e parou aí. E então nunca, quando eu digo a solo é porque os beats são meus, mas chamo sempre pessoal para cantar. E pronto, não sei, se quer dizer, se calhar daqui a 2 anos ganho coragem e vou cantar, que eu devido mesmo muito, mas... Mas isso foi antes da tua voz mudar e tudo? Ou... Foi quando eu achava que, sei lá, que, pronto, tinha essa cena, queres ir cantar na Rua Sésamo? Quero, claro, bora. Ganhas, acho que era 5 contos por dia. Eu ia lá às sextas-feiras, fiz imensas, eu sei que juntei 100 contos, pá, acho que foi uns 100 contos que juntei. E depois o meu pai e a minha mãe deram uma diferença para comprar a bateria, pronto, foi uma cena assim, foi fixe. E serviu-me a minha voz, quer dizer, no fundo, eu a cantar é que disputou isto, porque fez com que eu comprasse a primeira bateria. Mas hoje em dia não, acho que não há essa necessidade de eu cantar. Há aí pessoal muito bom a cantar, não é preciso eu estragar os ouvidos de ninguém. Mas de onde é que vem, tu és um baterista que toca vários géneros de música, mas tu és um baterista de hip-hop também. De onde é que vem o teu gosto por hip-hop e o gosto como baterista por hip-hop? Pá, vem de... Eu sempre gostei, muito. Porque é sempre uma coisa mais repetitiva. As é, mas... É... Mas os samples são tipo dos melhores bateristas. Tipo, soul funk dos anos 60, 70. Pá, eu gosto de hip-hop porque sempre ouvi, desde puto. O meu pai... Isto se calhar o pessoal não sabe, mas é engraçado. Eu na altura não ligava nenhuma, hoje em dia de respeito muito também por isso, porque nós na altura, eu puto, estava em casa com os meus irmãos e aparecia-me o Melody com uns amigos que tinham uma banda chamada Family, e eles iam lá para a garagem, que o meu pai tinha um estúdio, fazer beats à noite, isto em 91 ou 92. E então o meu pai estava a ajudar os gajos a fazer, produzir beats. O meu pai sempre curtiu o hip-hop e passávamos discos dos Beastie Boys, que eu sempre curti. Depois comecei a ir para os Rage Against the Machine, que tinha a cena rock e pop que eu curtia. The Weasel, que eu era e sou doente e fanático, sempre me acompanhou até conhecer o Samuel e fiquei obcecado com as cenas dele. Então o hip-hop eu sempre gostei muito. E enquanto instrumentista, por não ser uma pessoa que eu nunca tive muita técnica, e o meu pai sempre me chateou muito a dizer toca com tempo, toca com tempo, toca com tempo, tens de ter tempo. E eu fiquei muitos anos a tocar só com um bombo, uma tarola, um prato de choque e um timbalão. Então não conseguia sequer fazer mais coisas. Então ficava sempre ali só no tempo. E o hip-hop tem muito isso, tens que ter um tempo forte. Pronto, e fiquei nessa e posicionei-me, ou gosto mais desse género, porque não precisas ter uma grande técnica, quer dizer, também há bateristas de hip-hop com uma técnica excelente e eu não consigo, e nunca procurei muito isso, pronto, não me diz muito, eu sempre fiquei ali só a segurar aquilo, não me importo nada de ficar 10 minutos a fazer a mesma cena. Eu lembro-me que uma vez, há 2 ou 3 anos, fui convidado para fazer um workshop de bateria, que à partida para mim já é uma cena louca, e eu andei ali a estressar bué com isso. Era eu, o Alexandre Frazão e o Mike dos Municipal. 3 baterias, público a ouvir, e tu tinhas que tocar umas cenas, e eu estou fodido, pá, vai ser uma merda. Depois pensei, pá, vou levar a minha cena. Bem, o Alexandre Frazão chegou, pá, tocou umas cenas brutais. O gajo, pá, ele toca muito bem, espetacular. O pessoal, o Mike também, alta técnica, pedal duplo, pá, muito bom. E eu estou fodido, o que é que eu vou fazer? E eu, ok, olha, então eu vou tocar aqui uma cena que é uma música de hip-hop que chama-se A Procura da Perfeita Repetição. 4 minutos e meio, tu, tra, pum, eu assim, pá, estou fodido, vou fechar os olhos e vou ficar aqui 4 minutos só assim, drum, tra, pum, pá, só isto, 4 minutos, a música acabou. Nós temos em que não eras uma pessoa social. E eu fico, foda-se, escanda merda. Assim, tra, pum, trz, acabou, só. E eu, mas eu, pronto, olha, é a minha cena, está-se bem. O pessoal também curtiu mais ou menos, ninguém, mas na verdade ninguém me fez nenhuma pergunta. Eu acho que o pessoal ficou, está-se bem. Os outros é que tinham coisas mesmo para dizer da bateria, mas eu tinha, aquilo para mim é importante, o tempo ali do hip-hop, eu gosto daquela cena, eu gosto das letras, gosto da cena toda, eu gosto muito de hip-hop e adoro tocar aquilo, acompanhar, estar ali com aquela... Pá, também não te sei explicar, eu não sei assim os nomes nem nada das coisas. Gosto de tocar, pronto, curto, adoro. Mas também gosto de rock, sei lá, gosto de tudo. Jazz eu também adorava de saber, gosto muito, e é uma coisa que está muito ligada ao hip-hop, até pelo sample, as coisas, só que eu não sei mesmo. Até é um dos objetivos que eu tenho agora, aprender a tocar um bocadinho, perceber como é que funcionam as cenas de jazz. Eu tentei estudar quando era miúdo no Hot Club Jazz, mas não rolou. Eu lembro de uma vez vocês estavam a passar a Orelha Negra, DJ, estavam a passar uma segunda festa da Time Out, e chegas ao pé de mim e pá, vou passar um hip hop fodido, pá. Estavas todo excitado com isso. Opa, o João estava na cena dele de Jamaicas e tal, e dentro só não sei o que, vou passar uma dica fodida. Opa, eu acho que nesse dia. Mas eu também já estava animado e. Opa, eu fico contente que de poder passar hip hop fedido. Fico contente. Para mim é fedido. Vai dar bom. Os outros pareciam estar tipo preocupados, tipo, vamos pôr as pessoas a dançar, pôr assim o som, não sei o que, não sei o que mais. E tal, tipo... Não, eu curto que sejam coisas estranhas. Eu acho que é bom. Eu gosto disso assim, tu ires a um sítio. Ouvir música e estás com os teus amigos a conversar, ouvires as cenas mesmo, pronto, que fazem as pessoas irem lá, que é umas músicas mais que sabes que vão resultar. Mas por outro lado também gosto de um gajo que chega lá e passa cenas mesmo estranhas, que tu ficas fogo, altamente bacana, que isto é o quê? Isto é o quê? Isto é o quê? Gosto disso. E não era, quer dizer, o nosso DJ set não é, na verdade, um DJ set, porque nós, eu não sou DJ, pelo menos o Cruz é um grande DJ, o Sim. João também tem experiência, mas eu, por exemplo, não sou, quer dizer, eu gosto de passar uma música assim que eu gosto e depois fico ali a tentar mudar, bumba, e consigo às vezes, outras vezes não. Mas como baterista não é mais fácil para ti acertar batidas? Eu consigo acertar batidas, o meu problema que ainda não, é a mistura, é perceber onde é que aquilo entra. Às vezes atrapalham-te, ficas sim, ali sim. E depois já estás, foda-se, bum! E estás à espera e a música já acabou, já afinal já está a acabar. Ou ainda vai a meio do refrão. Vai a meio, a voz entra. Pá, mas pronto, mas passas, umas músicas sim. São porreiras. O Samuel começou nessa fase, também assim só a passar, e hoje em dia está um ganda DJ. Gandas cenas, músicas brutais. O Samuel tem essa cena boa que eu gosto, que é passa-te umas músicas que tu conheces e coisas ali a meio que tu ficas mesmo à nora com um grande groove espetacular. O Samuel é muito bom nisso. pronto, o Chico não, também não é DJ, também faz as suas cenas, mas o Cruz e o João são sempre bons, né? Nessa cena de DJ set. Nós fazemos sempre um concurso ali a ver quem é que ganha a noite, quem é o melhor. E é pá, pronto, o Cruz ganha sempre, o João às vezes, e o Samuel está, mas o Samuel está a caminhar para o pódio. Mas vocês têm feito essas noites, não? Não, nós não fazemos muito porque não queremos. É pá, é uma coisa especial. De vez em quando fazemos quando. Sim, vocês também. Quando se justifica. Todas as agendas. Todos temos coisas para fazer e. Pá, e nós com a Orelha Negra o foco é os concertos ao vivo, não é o DJ set. Depois o pessoal às vezes já fica, ok, não tenho dinheiro para o concerto, então DJ set. Pá, mas não é isso. O DJ set é uma coisa. Também tem aquele formato de festivais que também entra um bocado na cena do DJ set, mais ou menos. Yeah, mas tocado. Sim, tocado. Epá, não, entra na cena do 17 no sentido de música dos outros. Exatamente, temos isso. E os 17 fazemos, sei lá, fizemos para Time Out. Às vezes no plano B já vamos lá. O Lux também. Pá, fazemos de vez em quando umas cenas e curtimos. Bué da fixe, estamos juntos, divertimos-nos. E pronto. Agora não é uma coisa que queremos mesmo fazer. Acho que vamos fazer mais vezes, de vez em quando vamos marcar e fazemos, mas não. É mais para curtir mesmo. Tu estavas a dizer que vocês vão voltar a. Estão a voltar a ensaiar juntos? Estamos. Quanto tempo é que. Concertos, disco, etc. Pá, não sabe. Nós. Estávamos a tentar no próximo ano lançar, então estamos a começar a tocar. Estamos a começar a ensaiar, a perceber como é que estamos e o que é que temos de ideias, quando é que as coisas vão. Fizemos dois ensaios e juntámos ali umas duas horas de música, de jam sessions. Eu já cortei aquilo tudo, mandei para a malta, estamos a ouvir. Há uma outra coisa de duas horas e tal, se calhar conseguimos ali ouvir 30 e tal bocadinhos que podem ser interessantes, e desses 30 e tal se calhar há de haver uma ou duas coisas que se calhar podemos pegar. Então vamos começar a fazer mais uns ensaios, jam session sempre, e ver para onde é que aquilo vai e depois começar a gravar. Mas acho que é uma cena que, se começarmos agora, tentamos para o próximo claro. Ano que saia, vamos tentar. Já tem alguma ideia do que é que, como é que vai ser? Não. Vai acontecer, vamos ver para onde é que a cena vai. Temos algumas, eu quer dizer, tenho pensado muito nisso, eu acho que eles também, tenho algumas ideias do que é que eu gostava de pôr novo, mas ainda não estou completamente certo. E epá, e estou até agora, vou fazer uma viagem agora durante uns tempos, daqui a duas semanas, sozinho, dar uma volta para pensar um bocadinho o que é que conceitos, às vezes faz bem ir dar uma volta. Então vou para Marrocos um tempo, ficar por lá, mas sem ter nada a ver com música, sozinho, viagem sozinho, sem família. Vou sozinho para ficar ali, curtir um bocado, ver novas cenas, pensar também um bocado nisto para me abrir a cabeça, ver o que é que depois posso. Às vezes essas coisas fazem bem, vejo com umas ideias, ou então não, mas o meu objetivo é esse, abrir um bocadinho para poder, quando for para começarmos a fazer o disco efetivamente, poder participar como deve de ser, com ideias bacanas. Então estou nesse feeling. Estava agora a olhar ali, tens uma fotografia tua em pequenino. Com a minha mãe, pois é. Com um ar bastante diferente do que tu és agora, com um ar assim mais betinho. Eu sempre fui mais Betinho. É, pá, quer dizer, nós éramos da linha. Sim. Oeiras, Carcavelos. A minha mãe era do Restelo e o meu pai também. A minha mãe era Betinha e o meu pai nem por isso. Depois casaram-se, depois sim, o meu pai ficou umas. Restelo era um bairro operário. Só que a minha mãe era dali de uma zona mais fixe e o meu pai de uma zona menos fixe, que hoje em dia é uma zona bem boa. A zona mais fixe é lá mais para cima. E o meu pai mais para baixo. Eu sou das Torres do Restelo, portanto. Pois, a minha mãe era dessa, era daí. O meu pai era cá de baixo, ali do Careca, daquelas vivendas. Sim. Que isso era um bairro operário. Pronto, que hoje em dia. O Restelo de cima era o Restelo dos Ricos. Exatamente. Pronto, e eles juntaram-se E o meu pai depois ficou mais... seguiu as cenas dele e a minha mãe as cenas dela. Eu fiquei sempre ali no intermédio entre rock e outra coisa. Não, e a fotografia que está assim, mas tu com o boné para trás. Sou com o boné para trás com o meu filho. Isto foi, no Rio de Janeiro, no outro dia. Num concerto do Circo Voador, o pessoal foi lá todo ver e tirámos essa fotografia. Mas tenho essas duas... Não é nada, para mim é o que interessa é se fores um gajo como deve ser, claro. Se és Betinho, se és... Eu estava a me lembrar porque tu puseste isto no Facebook, a fotografia do um pequenino no outro dia, e lembro-te aqui há uns tempos houve aquela coisa do Ed Mota. Ah pá, fica fodido com... Aquela coisa extremamente elitista e classista dele, de as pessoas que... Como é que ele dizia? As pessoas que vão aos meus concertos não podem ser aqueles... Não são aqueles brasileiros brega lá com que camisa a jogador de futebol, sim. Não sei o quê. Pá, eu fico, por acaso, doeu-me bué essa cena, acho bué da podre. Eu depois ainda se foi justificar que estava bêbado. Sim, ele disse: ah pá, desculpem, que eu tomo uns comprimidos e estava bêbado. E eu não respeito isso. Mas... Desculpa, mas ele teve bêbado para aí de 2 dias a responder a cada... Responder. Eu estive lá a ver, ele estava a responder a cada pessoa. Comecei a acompanhar. Ele a falar, estigar não sei quem. Ele teve bêbado 2 dias, foi? Pá, o gajo depois disse: não, desculpem, foi sem querer, agora nunca mais. Pá, eu caguei para o gajo, nem quero mais ouvir falar do... Não, estava a pensar nisso porque tendo um... pessoas que vêm de um background beto ou o que seja, às vezes podem ter uma visão mais perto da do Ed Mota, tipo as pessoas pequeninas, real, se não quer que as pessoas assim. Eu acho que se calhar acontece isso, né? Mas epá, como se calhar, epá, não sei, também pode acontecer ao contrário, o pessoal sim. Num extrato mais baixo também acha os outros um bocado. E nem sempre. Sim. Há pessoas que são bacanas, outras que não são tanto. E eu não ligo nenhuma a isso. Pá. Para mim estou sempre bem. Não, mas em termos de fãs e público que gosta da tua música, ou tipo, interessa ter toda a gente. Claro. Toda a gente que gosta, não é? Tipo, é pá, o pessoal que curta. Não acontece que esta pessoa goste. Não, fogo, não, achas? Eu quero é que o pessoal curta e pá, seja quem for, se a música lhes ajudar em alguma forma, ou se uma música que lhes diz alguma coisa, alguma situação da vida deles, isso é que é importante. Agora, se é de ali, ou se é de baixo, ou se é de lado, é pá, quero lá saber disso. Isso para mim não me interessa para nada, não digo absolutamente nenhuma a isso, e por isso é que também fiquei tão ofendido com esse post do Ed Mota. Pá, com todo o respeito por ele e pelo trabalho dele, não tenho nada contra ele, pá, nem o conheço, mas pronto, não gostei muito disso, não gosto muito disso. Acho que em 2015 as conversas deviam ser outras, não é esse tipo de conversa, e esse tipo de conversa atrasa o desenvolvimento não gosto. Ainda por cima ele parecia estar irritado com pessoas começarem a gritar nos concertos dele. Que tal dizer, olha malta, não gritem nos meus concertos. Não, porque ele diz, epá, eu não gosto que peçam uma música famosa. Meu, diz, olha, não peçam músicas. Então não toques, meu. Não toques, olha, não toques, mas, sei lá. Ou então... Eu percebo a onda de... Pá, este concerto é mais calmo, mais isto, e é mais... Está tudo coisa, é melhor não ter distrações. E eu percebo que ele diga, olha, ninguém me distrai. Mas estar aí a pegar, tipo, olha, este grupo aqui... É, pá. Eu acho que é mais esse problema. Ele explicou-se mal, ele provavelmente terá uma... Uma forma de explicar isto melhor do que qualquer outra pessoa que está aqui a supor que ele diz. Pá, acontece, não é? Eu levei a mal, li aquilo, fiquei grande palhaço. Pá, mas se calhar quem sofreu mais com isto do que foi ele, não é? E pronto, eu não. A única coisa que eu não faço, eu não penso assim, eu não tenho diferenciação nenhuma de nada com ninguém. Quero é que o pessoal esteja bem, há pessoal fixe, há montes de malta porreira, e acho que às vezes essas pessoas que levam a voz, pá, que têm uma voz e que têm muitos seguidores, podem não ter esse tipo de discurso, porque não é, pá, hoje em dia não me faz sentido. Digo esse tipo de discurso como coisas mais homofóbicas ou coisas, pá, não raciais, pá. É fónico. Hoje em dia isso para mim não faz sentido, mas pronto, também é uma conversa, já esta conversa em si já não faz sentido, por isso, sei lá. Estava a olhar aqui agora para a capa. Eu não sei qual deles é que tu és. Já vou. O que é o disco? Não. Que disco é esse? É teu? Este disco foi... Ivan... Não, isto foi o... Acho que é do João Gomes. Ah. Já vou. Pensava que cada um tinha escolhido um disco por ti. Isto é o Samuel, não? Não, isto é o... Este é o Samuel. Ok. Este é o Samuel, este é o Cruz, este é o João Gomes, este é o Chico. Ok. Não dá para ver. Isto, e onde é que é isto? Não sei. No prédio de Samuel. Ah! No telhado? Já. Yeah. Ok. Mas não, nem sequer ouviste o disco então? Não. Sabes o que é? Não. Pá, nós estávamos a ver imagens que conseguíssemos sim, depois fazer a cena. Sei. E esta funcionou bem. Isto demorou imenso tempo. Foi o Pedro Cláudio que fez. Yeah. Esta, depois a do álbum seguinte, que é a capa do Snake, também foi ele. Eu sempre pensei que fosse tipo cada um tinha escolhido o seu disco. Não. É pá, se fosse assim, já viste um disco. Pá, tinha que ser uma coisa mais ou menos que. Eu tinha um disco até. Se fosse para escolher um disco assim marcante para mim, eu tinha um disco. Não, nem sequer era marcante. É um disco. Alguém curtisse da sua coleção? Não, por exemplo, eu curtia muito o disco, gosto muito de um disco do Joe Jackson que se chama Luke Sharp. Sim. Que foi talvez o segundo álbum que o meu pai me ofereceu. Eu gosto muito, mas o disco, a capa é o pé dele, assim, um sapato branco, por isso não dava. Depois nós até começámos a ver isso, não, este aqui é que eu curto, só que pá, não dava. Este aqui é que eu nunca ouvi, este nunca ouvi. Mas pronto, este conheço, pá, este também conheço mais ou menos. Roberto Leal, sempre? Conheço desde sempre, não é? Este é o Roberto Leal. Sim, eu sei. Não, mas o disco em si, é isso que eu estou a dizer. Ah, não. Este quer dizer, eu nem sei de quem é que é isto. Eu acho que isto é do João também. Pá, o Roberto Leal, na altura, eu acho que nunca vi ninguém mexer-se assim, pá. O gajo tinha uns moves, que é uma coisa fantástica. Não sei se há uma vez que viste no YouTube. Pá, o gajo de dança, dançava, que era... Eu acho que ele ainda tem esses moves, mas tipo, ele era um miúdo, bem magrinho, pá, que dançava. Pô, gajo, assim, aquilo é impressionante. Eu não estou a gozar, a sério. Nunca pesquisei. Ele é mesmo, tipo... Nunca pesquisei, mas... E era aquela cena entre Portugal e Brasil. E ele continua bem, não é? Sim. Acho que ele continua a fazer sucesso por todo lado. Sim, acho que sim. O filho dele também toca. Sim, também é baterista. Tem uma banda, eu não me lembro do nome, assim mais eletrónica, até com umas máscaras. Não sei, isso não sei. Lembro-me da banda Muito Louco. Eu também me lembro. Era, quem apresentava era o Zé Figueiras. Figueiras. Pois eles tinham aquela coisa do cantar o tirolês. Ai, mas... Que lançaram um disco. Sim, um disco. Altamente. Um vídeo deles todos vestidos a... Isso é que é. Bem fixe. Tu cresceste com isso? Sim, um bocado. Cresci um bocado com isso. Nunca vi muito assim. Tu és de quando? 81? 1? Junho, 7 de junho de 81. Okay. E pá, cresci sempre. Pronto, crescemos nisso, não é? Somos da mesma idade. O pessoal apanhou com isso tudo. Porque eu era sempre meio, curtia boa música e ficava a ouvir discos. Sim, o meu pai passava-me uns discos, depois ia para os concertos deles, ficava a ver e o caraças. Então sempre tive essa obsessão da música e dos concertos e isso tudo. Mas claro que apanhei essa cena toda e os filmes porreiros. Não sou por acaso assim aquele gajo que percebe filmes à brava como o Samuel ou mesmo eu sei que tu também és grande fã de filmes. O Joaquim Albergaria também percebe. Também, eu por acaso, porque eu digo isto porque ele também no podcast que fez contigo também falou muito nisso. Eu não sou craque disso, mas gosto de ver filmes assim e vejo algumas cenas. Até estou a ver aqui, você tem um ecrã bastante, uma televisão bastante grande, mas não tem DVD, só tem um DVD que eu estou já a ver, que é o DVD do último a sair, por falar em Roberto Leal. Nós temos esta televisão, era a televisão que o Carlão tinha em casa. Okay. E o Carlão disse assim: pá, tenho ali uma televisão fedida e se quiseres dar-te aquilo, começa a arranjar e fica lá para o estúdio. E eu, está-se bem. Fui lá à casa dele buscar esta televisão gigante, pus a arranjar, o arranjo foi 10 euros. Sério? E fiquei com a televisão aqui para não. E ele sabe? Sabe, disse Carlão: 10 euros. Ele, o quê? Sério? Era só o fusível, mano. E a ganda TV para jogar. É bem fixe. Mas filmes não são vistos aqui. Não, mas o Regula vê muitos filmes. O Carlão e o Regula, o Carlão também é grande. Sim, sim, sim. Falámos sobre isso também. E muitas vezes eu vejo o Carlão ali à tarde a ver um filme. O Regula também muitas vezes fica ali a ver um filme. E eu, por acaso, no Brasil, tive uma cena que, pá, que me deu uma sensação até um bocado nostálgica, que foi, e lá existe e funciona, clube de vídeo. Fui lá, aluguei um filme e fui ver para o quarto. Mesmo bacana, tu vês... Clube de vídeo físico? Físico. Com pessoas? Sério? Vendem Coca-Colas e pipocas e o caraças e tens os filmes e vês... Ah, quero este. Esse não está, tem que ser... É a cassete que está, o DVD está atrás. Ah, então quero este. E isso cá não existe. Já não? Sim. E era um grande programa. Eu lembro-me quando era puto, acabava o jantar e tu ias ao clube de vídeo. Tipo, olha, hoje vamos ao clube de vídeo, mora. Jantas, vais lá, trazes dois filmes, fezada, vês. E, pá, hoje em dia não existe. Pronto, eu por acaso até alugo muitas vezes no iTunes, que é porreiro. Uhum. Às vezes, se não dá para baixar, assim. E vi uma cena, por falar nisso dos filmes, que eu acho que não existe cá, que é o Netflix. Sim. Existe cá? Não. Eu acho que eles estavam a tentar, pelo menos eu recebi um mail que tinha quase... Parecia dizer que pelo menos estava a ser estudada essa possibilidade, apesar do gajo do Netflix, o presidente, ou o porta-voz, que há uns 6, 7 meses disse que não havia planos para Portugal. Lá no Brasil funciona bem. Sim, sim, sim. E então também vi muitos filmes por aí. E, pronto, e curto, ué, mas a cena de ir ao clube de vídeo é bem legal. Tu há bocado disseste baixar, vieste do Brasil com palavras novas. Baixar, já. Yeah. Sabes porquê? Porque lá no Brasil eu não sou. Não, nunca tentei falar brasileiro. Sim. Com ninguém, nem. Não fico lá, oi cara, tudo bom, como você está? Mas sempre bastante forçado. E ao contrário também. Sim, sim, sim. Eu apanhei lá pessoal a falar comigo. Aconteceu uma vez também, foi num restaurante, mas ele fala assim: você quer um peixe? E eu, mano, está-se bem. Yeah, quero um peixe. Mas os gajos, eles não percebem muito. Há coisas que eles não percebem. Sim. Que tu dizes. Então eu, não falando brasileiro, às vezes tento pôr palavras que é mais fácil. Sim, sim, claro. Como baixar, claro, claro. Ou mixagem. Eu há pouco falei mixagem, que aqui é mistura. Mas pronto, é só pequeninas coisas, porque lá quase sempre quando falava repetia. Então era quase sempre quando falava repetia. Oi? Quase sempre quando falava repetia. E sempre, tinha que ser sempre assim. Então às vezes, pronto, ponho assim uma palavra. E como está sempre pessoal brasileiro, agora estão cá os do amor, de repente já pegas a cena deles, ficas. Ah, o show no sábado vai ser foda, vai ser não sei o quê. Mas e depois distraio-me e me digo isso de baixar. Pronto, não é baixar, é fazer download, não é? Sim, mas eu estava só não estava a julgar, estava só a reparar nisso, porque é uma expressão não cita muito em Portugal. Como é que nasceu a tua amizade com o Marcelo? Porque eu entrevistei o pá 2008, ele só falava de ti, tipo, Fred. Não, a cena, sabes o que é que foi? Foi assim, eu quando era mais puto, trabalhava no café. Eu hoje em dia, falar disto, percebo porque é que também fui despedido daquilo. Eu estava nesse café e eu queria aprender sempre, bué. E eu ficava no carro à noite a ouvir o Portugália. Pedi à minha mãe a chave e ficava lá no carro dela a ouvir o Portugália para ver se... A ouvir as músicas. E uma vez liguei ao Henrique e disse: olha Henrique, achas que tu podes de vez em quando... Posso ir ter contigo a tua casa e dar bons discos brasileiros que tu gostas? Mas só para eu... Porque tinhas interesse em música brasileira? Pá, sempre gostei, porque eu ouvia o Portugal. Sim. E ele passava sempre. Sim. Em Portugal, cenas brasileiras de Portugal e portuguesas. E eu, pá, curtia. E na altura estava a fazer o disco do Ziela, que é o Ninguém Faz Filmes de Olhos Abertos. Sim. E precisava de coisas novas, precisava de ouvir coisas. E disse: Henrique, será que podemos... Podias-me passar alguns discos, sei lá. E o Henrique foi bué da fixe, de vez em quando. uma vez por mês, talvez, telefonava-me. Então, puto, sexta-feira, à uma da tarde aqui em casa. Então era sempre, eu ia lá ter com ele, almoçávamos, depois eu tinha uma espécie de aula, assim, hoje são estes 5 discos, estes gajos aqui são assim, são daqui, fazem isto. Foi assim que eu conheci, sei lá, Nação Zumbi, foi assim que conheci os Los Hermanos, e foi nessa situação. Ele disse-me assim, olha, esta banda aqui é os Los Hermanos, este disco é o Ventura, é um disco que tu vais curtir, bué. E eu, aí, é Los Hermanos, a cena da Ana Júlia, assim, não vou curtir dele. Ouve esse disco, eu ouvi esse disco Ventura, fiquei maluco. Continuei as aulas com ele, as aulas, esses encontros, ele passava-me umas cenas, e um dia ligou-me e disse, olha, o que é que isto prejudicou no café? Porque eu basava do café, vou só ali à casa de banho, vou ir para a casa do Henrique e chegava às 5 da tarde, cagava. Só que para mim isso era muito mais importante, foda-se. Pronto, e lá ia, e uma vez ele ligou-me e disse, olha, os Los Hermanos vêm cá e vão fazer uma sessão de 3 pistas na Antena 3, ainda era aqui nas Amoreiras, e aquilo não estava lá ninguém, então eu a gravar, se quiseres vem. E eu, foda-se, é que vou mesmo. Eu lembro-me que nesse dia até tinha combinado, pá, só tive, para casa até foi um problema depois, porque tinha combinado ir com a minha namorada ao cinema, e eu disse, então pronto, espera aí que eu já vou, e fui à Antena 3 ver aquilo, e de repente caguei no cinema e já não atendi ao telefone, estava ali a ver aquela cena. Tive uma discussão até mais ou menos por causa disso. Vi os gajos e depois no fim fui lá pedir um autógrafo a eles, e até ia levar um disco do Ziel ou qualquer coisa assim, e não conhecia o Marcelo. Pá, e o que é que eu pensei? Eu disse, Marcelo, olha, sou teu fã, não sei o quê, curto bem a música brasileira, comecei assim a dar uns nomes. Clementina de Jesus, não sei o quê. E ele, pô, está-se bem. Ah, curto bem? Estou a ver que tu conheces. É o Marcelo, que é um grande geek de sambas. Pá, de sambas. E eu comecei a dar assim uns nomes que curtia. Ele, foi bem fixe. Olha, ele assim, então olha, nós amanhã vamos tocar na FNAC do Colombo. E eu vou-te emprestar aqui uma cena. Abriu a mochila e tirou a caixinha de CDs que ele tinha para ouvir no Discman. E disse, olha, leva aqui isto. São os discos que eu tenho aqui para ouvir. Copia. E depois amanhã vem ter comigo à FNAC e dás-me. E ele não me conhecia. Eu, foda-se, ganho da prova deste gajo aqui. Pá, está mesmo a confiar em mim a sério. Eu, olha, claro. Copiei os discos todos. E do dia seguinte levei-lhe isso, levei-lhe uma garrafa de vinho da minha família, da parte do meu pai, que eles fazem vinho do Porto, e levei uma garrafa. Pronto, e depois ficámos assim, boa, pá, brigadão, fiz, não sei o quê, teu contacto, mail. E ele disse-me, olha, pá, quando vieres ao Rio, diz-me qualquer coisa. Eu fiquei a juntar dinheiro nessa altura e fui e consegui comprar uma passagem para o Rio no dia 4 de dezembro de 2004, e nesse dia fui ter com ele lá. Foi a primeira vez. Foi nesse ano que isso aconteceu? Tudo? Foi em 2004? Foi. Okay. Acho que foi, se calhar, com o Marcelo conheci-o em 2003, e depois não consegui em 2004 comprar uma passagem, fui sozinho para o Rio. 15 dias. Lembro-me que a minha mãe despediu-se de mim como se eu fosse para a guerra, porque ela, sei lá, ela vai para o Brasil sozinho, tchau. Não sei o que é. Pronto, e fiquei em casa do Marcelo 15 dias e já começámos a, pronto, já a ficar em casa dele, já ficámos com uma relação um bocadinho mais forte. Pronto, e depois foi sempre, ele depois veio cá muitas vezes, sempre, estávamos sempre juntos, e pá, e fomos criando. Mais tarde conheci a Malu aqui em Campo de Ourique, quando eu ainda morava aqui. Pronto, e foi crescendo, e é meu grande amigo. Meu grande amigo foi. Recebeu-me muito bem sempre. Lá a família dele recebe-me como se fosse família, mesmo juntos com eles. E hoje em dia, pá, passamos o Natal juntos. Somos amigos mesmo. Começou com isso tudo. Estás a ver? Às vezes é essa cena. Há pessoas que são mesmo importantes para ti, né? Como o Branco foi em uma fase, o Henrique Amar é muito noutra. Eu não me esqueço, pá, não, não me esqueço muito, não me esqueço nunca dessas cenas. E é fixe, não é? Como é que não, a coisa vai? Tu foste um miúdo que foi chateado. Sempre fui o que foi chateado, sempre. Não, tu foste um miúdo que foi chateado o gajo. E agora fui. Sabe? Fui lá, pá, desculpa, podes-me dar um autógrafo, eu também tenho uma banda, aquela conversa. Sim, sim, sim. E ele, ah, maneiro, tem uma banda assim, de rock, assim, não sei o quê. E ele depois até foi ver um concerto do Zielo e tudo. Eu lembro-me que uma vez, logo nessa altura, assim no início, ele estava cá e eu fui com ele de carro para um concerto do Zielo. Nós tocámos numa escola secundária em Portimão. Então fui com ele sozinho de carro, fomos pela costa toda alentejana. E eu queria levá-lo até Sagres, que eu sei que foi um momento muito marcante para ele. Estás em Sagres, ali naquela ponte da Europa, não é? Às vezes, fizemos essa viagem de carro que nunca mais me esqueci. Não foi uma viagem de muitos dias, foi 2 horas de viagem, mas pronto, mas foi importante. Sim. Foi bem importante, foi muito fixe. Já passámos histórias muito loucas e. Pá, fico agradecido por ter ainda essas pessoas todas que eu gosto e que aprecio assim ao pé. O Henrique está aí a fazer coisas muito boas, o João, o Samuel, toda a gente. E como é que as coisas mudam-se? Ele, se não me tivesse dado aquele disco do Ventura e insistido para eu ouvir, eu nem sequer ia ouvir, porque eu já ia com o preconceito do Ana Júlia, que eu nem queria ouvir. Eu tenho ideia que essa questão já nem se põe. Quando se trata do Marcelo ou do Rodrigo, já nem entra. Já não, na altura, já não se lembra. Na altura era a mesma coisa de gigante. Epá, achas que sim, não é na Júlia? Não, não, não. Isso está ali no não sei o quê. Não, epá, isso é uma cena que eu não curto. Eu tinha uma namorada que adorava Los Hermanos, tipo, sei lá, em 2005, pá, e eu também tinha esse conceito. Ou seja, isso como? Yeah. Okay. Hoje em dia, sim, isso foi ultrapassado, mas na altura houve essa cena. E, pá, e se ele não tivesse insistido, nem sequer tinha ouvido esse disco, é o Ventura, que é um disco muito, pá, espetacular, sim, sim, muito bom. E, pá, depois daí conheci, fui para o Brasil, conheci o Cassim, que é o produtor deles, sim, sim, sim, depois sim, também sim. Se tornou grande amigo meu, chamei o Cassim para vir produzir o disco do Zoe Oi. Ele veio para cá um mês e tal, e depois também já fui para lá ter com o Cassim, depois o Cassim apresenta-me ao Doménico, depois do Doménico ao Moreno, e depois não sei o quê, depois vai andando assim, vais criando, quer dizer, todos nós temos as nossas histórias de amizades, e a minha foi sendo um bocadinho feita dessa forma, sempre com música por trás, e muitas vezes começa comigo na insistência. Se pensar bem, estou a pensar nisto agora, mas se pensar bem, quer dizer, a Red Bull fui eu a insistir. Sim. Aqui fui eu a insistir, mas vale a pena, porque se eu me mantivesse reservado e fechado no meu quarto, se calhar não conseguia essas coisas. Às vezes perdi a vergonha, vou lá, desculpa, tenho mesmo que falar contigo, não sei quem, não sei o que mais. Epá, já me aconteceu. Isso aconteceu uma cena bacana, que não foi nada bacana e que também foi e tem a ver com a insistência, que foi provavelmente a maior vergonha que eu passei na minha vida. Isso foi há pouco tempo, foi há 2 anos, que foi num festival na Bélgica que estava com os Buraca, que os Foo Fighters acho que iam tocar, não sei, nada assim qualquer. Eu sei que já tinha cruzado com o Dave Grohl bem da vez, assim, às vezes nos festivais, pronto, vês ele a passar, e eu nunca disse nada. Sim. Naquele dia, mesmo estúpido, não sei porquê, eu estava com o pessoal dos Buraca e eu assim, ei, vou pedir mesmo para tirar uma foto com ele. Ele saiu da carrinha. E eu assim, Dave, posso tirar uma fotografia contigo? E ele, agora não, que eu estou aqui com a minha filha, não sei o quê, não sei o que mais. E eu, e a minha reação foi, eu disse, epá, ok, fogo. Porque já não sei, disse fogo assim de uma forma, e o gajo parou, olhou para trás, ele disse, o que é que tu disseste? E começou a ouvir para assim, e para assim, eu, ai, o cara, estou fodido. E eu, não, não, eu não disse nada. E o João, o Barbosa, foi lá. Não, não, não, o que é que foi? Não foi nada. Pá, quer dizer, não aconteceu, sim, sim, não aconteceu nada, nem sim, foi um momento, sim, sim, estranho, mas não, nem sequer próximo de acontecer alguma coisa. Mas fiquei ali assim, eu não disse nada. Busquei a pensar o que é que foi, depois mais à noite encontrámos-nos, claro que não tirámos nenhuma fotografia, depois mais à noite encontrámos-nos e o gajo cruzou-se e ele, ah, foi que estás aqui também. E eu estou, pá, estou a tocar aqui, pá, desculpa lá aquela cena há bocado. Eu fiquei a pensar, eu acho que eu disse fogo, tu percebeste fuck. Sim, sim, sim. E ele, ah, é que eu percebi que tu tinhas dito fuck, eu estava com a minha filha. Eu, não, fogo é uma cena que nós dizemos em Portugal, assim. Ele, ei meu, desculpa aí. Bora lá tirar uma fotografia. E até eu tenho uma fotografia no Instagram, acho que foi com ele. Claro que a seguir a isso eu, como soube, é. Como depois fico com as cenas mesmo magoadas, apaguei todos os discos dos Foo Fighters, nunca mais ouvi nada, fiquei magoado com o gajo. Mas essa fotografia que eu tenho com ele, foi mesmo nesse momento que o gajo disse: é pá, desculpa lá, então podemos tirar uma fotografia. Só que eu já tinha passado uma grande vergonha, então já estou assim mesmo ao lado dele. Mas depois percebo, pá, é normal, o gajo se calhar percebeu outra cena e disse, tipo, não, calhar... fogo é tipo damn, uma cena assim. Não, imagina, a mulher dele pode ter dito, pá, vais levar a nossa filha para isto e ela vai estar a ouvir linguagem ou coisa e vai estar sujeita a isto. E ele, não, vai estar tudo bem. Sim, tranquilo, o gajo, fogo. E ele, o que é que tu disseste? Eu, não é fuck, não foi fuck, foi fogo. E ele, fogo. E ele, ah, meu, está-se bem, desculpa. Foi insistência, essa aí também foi, mas pronto, é isso. Ele também tem aquela cena que tu tens, que tu és um baterista conhecido, que as pessoas conhecem. Opa, ele ficou muito conhecido quando se tornou um baterista. Ele é gigante, há vários, tipo... né? Olha, o Travis Barker. Sim. É assim. Mas... tens malta muito fixe, cá tens um... Só quando começou a fazer coisas fora de... Coisas fora. Não, mas por exemplo, aqui em Portugal... tens várias pessoas, o Hélio Moraes é um gajo super fixe, com um papel bem importante na música. Que pessoas ficam a conhecer, e o Kim também, não é? E o Kim também, são pessoas que fazem um trabalho à maneira, divulgação e. Pá, eu faço, também tento fazer as minhas coisas, não é? Mas não é isso, o papel do baterista é tradicionalmente mais reservado e menos visível. Não, lembro-me que, por acaso, acho que foi o Samuel que me disse isso. Eu gravei o disco do Tiago Bittencourt ano passado, sim. Três músicas. Na capa do disco aparece com a participação de Mário Lajinha, Jacques Morolenbau e Fred. E o Samuel, ah, meu puto, um batera que aparece na capa. Eu, podes crer, por acaso nunca tinha pensado nisso. Ele, normalmente, um baterista que é convidado nunca não aparece. O teu nome apareceu lá, isso é bacana, podes crer, fixe. E tantos discos, estamos a falar um bocado dos samples e da origem dos samples de hip-hop. Há bué discos de soul funk dessa altura que servem de base para a coisa, em que tu não sabes sequer quem era o baterista. Era tipo um músico de som que estava lá naquele dia. Yeah. E nem sequer escrever o nome dele e não sabes. É verdade. E às vezes, tipo, pá... Há próprios bateristas que não se lembram de se foram ou não. Tipo, o meu pai há uns anos encontrou um disco. Mas não sei de quem é que era. Se era não era Cal Costa, mas era alguém assim. E ele tinha um amigo, o baterista brasileiro, que estava cá a morar, que portanto morreu, que era um baterista incrível. E foi perguntar se era ele a tocar. E ele disse, não se lembrava sequer. Epá, isso acontece. Há um baterista que é o Wilson das Neves. Sim. O baterista que é o Wilson das Neves. Um gajo que é muito samplado. O gajo esteve cá em Lisboa e até me ligou na altura. Pá, já era fã do trabalho dele. Pá, por cenas que via do Mad Lib samplar coisas, sim, dele. E uma vez ligaram-me e ele, ah, Fred, aqui o Wilson das Neves, não sei o quê. no Brasil pediu um contacto de alguém bacana em Lisboa e disseram-me para falar contigo. Fui ter com ele, então às vezes encontramos. E ele também é dessa cena, ele diz que gravou tantos discos, ele é o, acho que é o baterista de samba mais velho, sim, vivo, sim. Gravou tantos discos que ele diz que não se lembra, pá, metade das cenas já não se lembra, mas pá, é uma grande personagem. Eu tinha um projeto aí que eu gostava muito de fazer, agora tendo um estúdio isso é possível e não estou a tentar ganhar coragem para avançar com isso, que requer alguma logística, quero fazer uma coleção de vinis de drum de breaks, sim, com os bateristas clássicos de Portugal, desde o Guilherme Inês, opá, mesmo sei lá, aquele pessoal que gravou com o Rui Veloso antes disso, opá, mesmo todas as gerações de pessoal baterista dos anos 60, 70, 80, só fazer vinis para poderem samplar. Eu gostava muito de fazer isso, mas achas que todos têm breaks fixos? Eu acho que todos têm uma linguagem própria. Não, mas eu estou a dizer breaks fixos para serem usados em contexto. Não sei. Por isso é que eu ia pesquisar, sim. Tenho que pesquisar, mas gostava de contactá-los. Dizer, pá, vem aqui ter. Inclusive, falei agora já com o Gabriel Ferrandini e com o Marco Franco, porque gostava muito de fazer um vinil já com eles. Eles disseram-me logo que sim, eu por falta de tempo este mês ainda não consegui avançar, mas eu queria fazer com eles. Mas queria mais. Com o Raio? Sim. Yeah. Eu queria mais para trás mesmo, pessoal um bocado mais velho que tem ali qualquer coisa é. E ouvir as histórias dos gajos, eu curto bué saber disso, porque era outro tempo e outras. Claro. E se calhar eles hoje em dia não têm uma técnica tão apurada, mas têm uma cena especial própria deles, que era fixe, só que pronto, também é preciso algum dinheiro, não sei se é uma coisa que interessa às pessoas em geral, ou se é uma coisa só para nós termos e curtirmos bué, mas... Eu acho que só por isso, acho que já tenho essa vontade de fazer, nem que seja para nós conversarmos com eles e vermos, ouvirmos as histórias e vermos eles a tocar aquelas cenas. Tem que ser uma coisa que eu vou pedir ao Samuel para estar, para o Samuel dizer, pá, aquele break que tu fizeste naquele disco do José Cid, faz aí, ele depois dá-me isso. Olha, acho que já está. Muito obrigado. Thank you.